Thank you.

Thank you. Cada um entra no compasso e fica uma jam maluco, ninguém nunca ninguém vai encontrar no 1 nunca, né? Pode ser isso.